íntima fração, sempre pouco para dizer, muito para escutar e tudo para sentir. Sempre à espera de um sinal, de uma resposta, da intimidade de uma esperança. No meio da noite, sou indiferente ao frio do inverno. O que temo mais são os corações gelados dos homens. Eu não temo o gelo das máquinas. O que temo mais são os corações gelados dos homens. For your listening enjoyment, we now present the Moonlight Melodies of Martin Segundo and the Scintilla Strings. Our first selection is the perennial favorite, Twilight Fall on NGC 891. Twilight Fall on NGC Attention. Ship computer to all personnel. The hyperdrive sequence is now terminated. The target planet has been destroyed. This sector is now clear for colonization. You have destroyed the last unstable planet in this system. Congratulations on another successful bomb run, fellow. Eu não receio o frio das máquinas. Receio o coração gelado dos homens. Eu não receio o frio das máquinas. Receio sim o coração gelado dos homens. Thank you. Eu vejo 5 pessoas numa sala. Para elas, o tempo ainda não passa. Elas estão ali como se o mundo estivesse lá fora. Mas não estão. Mais uma vez, as máquinas não têm o coração frio. As 5 pessoas dentro da sala, sem relógio, saltam para fora do mundo, do pequeno mundo da sala. Elas têm um traço azul lá ao fundo, no futuro incandescente. Eu não temo o frio das máquinas. Receio mais o coração gelado dos homens. É o coração gelado dos homens que eu receio. What? não é o coração das máquinas que eu temo, é o coração gelado dos homens. E no meio da noite, a voz parece ser o canto de um pássaro morto arrancado ao céu na noite do apocalipse, enquanto lá fora brilham astros cansados por cima das cinzas do mundo. No meio da noite, esta é a hora dos cegos, é o desprezo dos deuses, é a ira dos homens. E tu és o proscrito arauto da pós-eternidade, como um anjo rebelde, como um fruto de uma árvore caída, como uma pétala de uma rosa pisada. All night. temo mais são os corações gelados dos homens. Não temo o coração frio das máquinas. Aquilo que temo mais são os corações gelados dos homens. Estão 5 pessoas numa casa. Lá fora está o mundo, mas o tempo não conta. As máquinas transportam-nos para longe, para todos os tempos, para o futuro e para o passado. Da-da-da. Floribe est plein de dans ces rues sans me lasser. Tu mon père, où est-il, Raki? Yeah!